Bem, vou tentar ser breve. Tinha ali um ponto que é ultrapassar o impasse. Ponto de interrogação. Isso tem a ver, logicamente, com o motivo que o movimento Nós Somos Igreja teve para fazer este encontro, que foi o sínodo sobre a família, que se vai realizar em outubro. Bem, eu tinha aqui qualquer coisa preparada e acho que é melhor, na verdade, ler, para não me dispersar. Então, eu começava por dizer que a nossa vocação do grupo de leigos é e será sempre acolher os recasados na Igreja. A doutrina, penso que é para os canonistas, tal como diz o povo, cada macaco no seu sítio. No entanto, qualquer que seja o resultado do sínodo, nós estaremos aqui e continuaremos o nosso caminho. Arriscamos a fazer uma reflexão e, sobretudo, tal como fez o cardeal Casper no último consistório, colocar questões. Foi por isso que nós, no título, colocamos este termo, impasse, porque é esta mesma situação onde estamos. A doutrina da indissolubilidade do matrimónio tem sido, até agora, incontornável. Ao contrário de outras questões polémicas, como o celibato dos sacerdotes, aqui existe a palavra de Deus. Jesus Cristo nunca disse que os seus apóstolos deveriam ser solteiros. Nunca disse que os seus apóstolos, os seus discípulos, pelo menos os apóstolos, tivessem que ser homens, mas disse, não é? Que não separa Deus do que. Não separa o homem do que Deus uniu. E foi tão clara e radical essa sua posição que, se formos ver a Bíblia em Mateus 19, os próprios discípulos replicaram: se essa é a condição do marido com a mulher, é melhor não casar-se. Ora bem. Se nós agora recuarmos ao sino da família de 1980, já os padres sinodais recomendaram ao então Papa João Paulo II o estudo da prática da Igreja Ortodoxa relativamente aos recasados. Esta foi a única recomendação que não foi aceita pelo Papa. Prolongou-se um impasse. Com familiares consórcio, a Igreja fez, no fundo, uma lei, mas depois esqueceu-se, ou não quis fazer, a portaria, não é? Falando em termos legislativos, da sua aplicação. Todos sabem o que um recasado não pode ser, mas ninguém sabe o que um recasado pode fazer. Como disse a Isabel, não há coerência entre dioceses nem em paróquias. A paróquia da vizinha pode ser melhor do que a minha. E aqui eu queria dizer dois casos concretos. O primeiro não tem a ver propriamente com recasados, mas tem a ver com outra situação irregular, que é a união de facto. E em duas dioceses vizinhas, Aveiro e Porto, o procedimento dos batizados filhos de uniões de facto é diferente. Em Aveiro, esses filhos só podem, por isso, ser batizados juntamente com a primeira comunhão, depois de um percurso de catequese. No Porto, criou-se uma situação, digamos assim, diferente. Ou seja, esses filhos e, por exemplo, os padrinhos, não é? Vamos supor o caso dos padrinhos, não podem assinar como padrinhos. Os batizados são aceitos e as pessoas têm mais duas linhas no papel da cédula, têm mais duas linhas e as pessoas assinam como testemunhas, não como padrinhos. Outro caso, por exemplo, que se refletiu agora na nossa página do Facebook, com um colaborador que, pronto, é muito assíduo na nossa página do Facebook, que é o Sr. Joaquim Machia Alves, da paróquia da Diocese de Leiria, em que, segundo ele, recasar para o seu leitor, e acho que ele já falou com o vigário judicial. Por isso falou que o vigário judicial do Distrito e ele não se opôs. O nosso vigário judicial diz não, um recasado não pode ser leitor. Por isso estão a ver que há diferenças de procedimento em Portugal, ou nas paróquias, ou nas dioceses. Não há uma orientação comum. Depois, o Papa João Pedro, o Papa Bento XVI, já deu alguns sinais de abertura em 2012, no Encontro Mundial de Famílias em Milão. E dizia ele: sabei que o Papa e a Igreja vos apoiam no vosso sofrimento e na vossa fadiga. Encorajo-vos a permanecer unidos às vossas comunidades, enquanto faço votos de que as dioceses assumam adequadas iniciativas de acolhimento e proximidade. Isso não é feito. Como a Isabel disse, há antes do Papa Francisco e depois do Papa Francisco. Foi o nosso Papa atual que começou a ter o discurso quando foi entrevistado no regresso da viagem ao Brasil, em que ele, relativamente a uma pergunta sobre os recasados, respondeu: é nosso dever encontrar um outro caminho na justiça. Isto em setembro do ano passado. Sim, senhor. Ou seja, o que eu queria dizer é que a intervenção do cardeal Casper no último consistório marcou o início da discussão sobre a doutrina. Passou-se a discutir, não do acolhimento, passou-se a discutir doutrina. E eu pergunto, será que no próximo sínodo se vai discutir mesmo a doutrina? A Igreja estará preparada para abrir esta pequena porta? Há já quem fala em cisma, como o jornalista Filipe Davilis, num artigo desta semana no semanário da Agência Ecclesia. Por fim, três pontos finais. Lembrar que o sínodo é sobre a família, não é só sobre recasados. Há outras situações irregulares, como as uniões de facto, que a Igreja precisa discutir. Depois, a Igreja é universal. Este problema dos recasados apenas tem a cuidade na Europa Ocidental. Não tem relevância em África, não tem relevância na Ásia. E, finalmente, esperemos que os bispos levem famílias, levem pessoas, levem advogados como consultores, advogados de direito canónico, outras pessoas para o sínodo da família. Muito bem.